mais uma vez. Ele me prova que não vale nada. Se aproveitou que tô apaixonada e aprontou de novo. Mais uma vez, tô no meu carro andando sem destino. Um nó no peito e a lágrima caindo. Decepcionada de novo. Amiga, pra tudo na vida tem saída. Hoje tá doendo, amanhã passa. Preocupa não, decepção não mata. Levanta a cabeça, ele que fez a escolha errada. O vacilão te deixou e perdeu na mega sena da virada. Vamos sair pra balada pegando e beijando na frente do ex. Mostra pra ele a besteira que ele fez. Vamos sair pra balada dançando e descendo na frente do ex. Mostra pra ele a besteira que ele fez. Quero ver se ele apronta outra vez. Decepcionada de novo. Amiga, tá tudo na vida tem saída. Hoje tá doendo, amanhã passa. Preocupa não, decepção não mata. Levanta a cabeça, ele que fez a escolha errada. O vacilão te deixou e perdeu na mega sena da virada. Vamos sair pra balada pegando, beijando na frente do ex. Outra vez.